passado, história presente na memória. O resgate da honra, o futuro, vitória. O sofrimento me moldou, sangrou com dor. Processo lento e louco, ser hoje que sou. A pedra bruta lapidou, virou diamante. E num levante, sigo firme adiante. Minha maior aliada é a solidão. Meus fantasmas estão presos à escuridão. E na missão, eu me mantenho em pé. Longa e estranha caminhada de força e fé. Cada corte na alma me trouxe até aqui. Obrigada, vida, por tudo que aprendi. Pra muitos pode parecer fácil chegar onde cheguei, conquistar tudo aquilo que conquistei. Mas não sabe de cada reviravolta que o mundo deu. Na raça abracei oportunidades e fiz o meu. É truta, a vida não costuma ser bela com quem nasce à margem da miséria. A única riqueza e esperança que eu podia ter foi o caráter e respeito que meu pai me ensinou a ter. A rua, ao contrário do que muitos cantam, não é engraçada, não é divertida. Nela não fui amada, nela só fui traída. Eu dei um passo errado e quase paguei com a vida. Mas em meio a passos errados tirei aprendizados, traços. Em meio a tantas disputas, vitórias e fracassos, me ensinou de uma forma dolorosa a crescer e ser forte pro que vem aparecer, pra qualquer obstáculo que queira me vencer. Yeah, yeah, yeah. O passado me ensinou de uma forma dolorosa a crescer. Quando ficar na rua não deixava minha mãe aflita. Liberdade pra sair, aí sem pensar quantas contas é que cê vai ter que pagar. O passado pode ser ontem ou 1995, e o reflexo de cada dia desse é o que eu sinto na minha personalidade e na minha construção. Foi difícil, mas enfim chegou a autoafirmação. Poder me olhar e me orgulhar, as mazelas do passado vêm para ensinar. Aprende aqui mesmo, se fala mal do seu cabelo, você deve ter orgulho, não renegue ser preto. Mas tudo isso é conquista que o tempo nos dá. E o fim dessa história ninguém sabe onde está. O passado me ensinou de uma forma dolorosa.